viagem que contemplo nesta vida. Não tenho força de seguir sem ti, Senhor. Quando cansado vejo a sombra querida de tuas mãos, meu amado Salvador. Se no meio da estrada eu vou andando, vou confiando no Espírito do Senhor. Sempre a meu lado, passo a passo me apontando, é o meu guia, meu amado e protetor. E quem neste poderoso assim confia, é protegido e é querido do Salvador. Nesta viagem com Jesus, sou rígido forte, sou revestido do amor do seu poder. Com Jesus eu vou lutando contra a morte, com Jesus na viagem vou vencer. Se no meio da estrada eu vou andando, vou confiando no Espírito do Senhor. Sempre a meu lado, passo a passo me apontando, é o meu guia, meu amado e protetor. E quem neste poderoso assim confia, é protegido e é querido do Salvador. Os pés cansados para o alto me aproximando, vou confiando na ajuda do meu Senhor. Sempre a meu lado ouço uma voz me alertando, vou olhando, é Jesus meu Salvador. Se no meio da estrada eu vou andando, vou confiando no Espírito do Senhor. Sempre a meu lado, passo a passo me apontando, é o meu guia, meu amado e protetor. E quem neste poderoso assim confia, é protegido e é querido do Salvador.